Smith! Ô, Smith! E aí, MJ? Entra aí, mano! Ô, dá licença aí, tio. Então, mano, os caras ligou pra mim, perguntou se já fez as colagens, as paradas lá. Então, fiz sim, fiquei trampando até tarde da noite aí, mas aí, o bagulho tá concluído sim, quer ouvir? Ô, demorou, põe aí. Desejo pra você o que eu não quero pra mim.